sou ladrão de escopeta na mão, na picadilha de estourar no norte. Só colher o cifrão igual uma fera, pronto pra acabar os dentes, esperando a presa certa. A mosca na minha frente, ostentando totalmente artigo 1257. Fique rico, morra tentando. Clique, clack, aliado carregando tambor e eu entupindo o peito. Que lucra é o doutor com a aflição dos meus parentes. A necessidade torna a mente insana por aquilo que faz sangue escorrer. Grana, o que será dessa vez? Agência bancária ou bacana? Arca com as consequências, ou morte ou cana. Nike de 800 conto ou no pedal de Havaiana. Este é o dilema entre o sucesso ou a lama. As cartas foram dadas, apostei logo na sorte. Carta marcada é ouro no cofre pra não levantar suspeita. Só nos panos da gringa, comparsa na espreita. Carta coringa na pura cautela, averiguando obstáculos. Foi logo sinalizando o frango todo engomado, indo com uma lota em direção à sua Ranger. Felizmente não tem sinal de alerta. Danger, Deus deixa nós, toma nós, enquadra nós, é ninja. Rezando pra que nenhuma bala nos atinja. E aí, fumaça, e aí, Deivão? E aí, negão, firmeza, mano? Boa! Vá pro cê, fio, tem uma fita ali, um bofe ali pra Catarina, entendeu, fio? É mesmo? Vá pro cê, eu caçar com uma lota e dois segurança. Tá tendo as ferramentas, tá tendo os coletes, fio, é só catar e estourar no norte. Demorou, mano, tô precisando de dinheiro, vamos analisar essa fita aí, ó. Esse é o norte. Ei, cidadão, cuidado, cidadão! Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão! Tomando de assalto, tomando de assalto. Ei, cidadão, cuidado, cidadão. Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão. Tomando de assalto. Tomando de assalto. E aí, negão, essa é a hora? Demorou. Então vamos que vamos. Vai, segurança, deixa. Vai, isso é um assalto, vai. Solta, filha da puta, o que que é? Você tem acesso ao cofre? Não tenho, moço. Abre o cofre, filho da puta. Vai. Ei, filho da puta, não quero a sua esmola. Lançando artigo de precisão com o seu maço de dólar. Da quadrilha, um titular que representa o time. Não tem ficção na hora do crime. Palhaço tatuado na perna do aliado. Criminoso de DNA que toma de assalto. Tudo ou nada, trabalhando nessa jornada. Não pode ter dó, então frita na rajada. Dá psico nas vítimas que fica com drama. Ou abre o cofre, eu arranco sua alma. Logo um soco bem no meio da fuça. Cadê o dinheiro? Vou te fazer roleta russa. Especialista, controla o estado emocional. A sangue frio, um profissional. Eu quero dinheiro, dinheiro eu quero agora. Pra mim não lhe matar, então vai, colabora. O seguro tem dinheiro para ressarcer. É melhor tu perceber, tem que pagar para viver. Não quero ficar na miséria, por isso eu atiro. Fazer o que Israel se faz com o palestino. No Oriente Médio é religião e tal. Na América do Sul a questão é social. Não sou imbecil, prepotente, ignorante. Mas é que custo de vida tão caro e é constante. Batei, vamos. Estouramos no norte. Bora. Vai. Ei, cidadão, cuidado, cidadão. Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão. Tomando de assalto. Tomando de assalto. Ei, cidadão, cuidado, cidadão. Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão. Tomando de assalto. Nossa, mano, errou. Aí, Silvio, fica ligeiro. Tá perto. Vai, para. Costa. Vai, Silvio, pega o Silvio. Manda parar. Pega ali, manda bala. Vai, pega outro. Tem mais um. Perdeu, senhor. Perdeu. Vai, Silvio, pega outro. Cadê o outro? Cadê o outro? Já era. Cidadão, cuidado, cidadão. Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão. Morrendo no assalto. Morrendo no assalto. É, cidadão, cuidado, cidadão. Tá cheio de ladrão, cheio de ladrão. Morrendo no assalto. Morrendo no assalto. Nossa, mais um dia nesse lugar, mas tá firmão, mano. Aí, vou descer ali pra oração ali, entendeu? Uma boa pra toda aí, rapa. Boa pra nós, família, e oração no raio antes da visita. Dá atenção, minha firmeza, boa pra minha família. Oração, oração da visita. Levantei de manhã para a contagem. Logo em seguida a oração, é domingão, é dia de visita nos quatro pavilhão. Será que eu vou ter uma visita? Será que eu vou ver a minha família? Já faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Mó saudade da minha mãe, dos meus irmãos também, dos manos da quebrada que tava lá comigo na fita. Fiquei dentro do presídio, estou esperando uma visita então. Mó saudade da família do meu irmão.